Correia, sinal de indicação, desse mantém 050, chegada para o médio 1. Comandante, aguardo o copo. É o 1397, autorizado Galeão, IAP Zulu 44, Porto Seguro, AP 9857, Pouso, nível 340, saída Sanvo 1, transição Tóquilo, primeira curva direita, transponda 5056. Negativo, controle, sua 2018, a transição é DOC no reporte no custo 3. Meia, desce para 2.000 pés, altímetro 0.93, chama estabilizado, livre LF. Pega o pé, 0.93, vai chamar que está fechado. 310 Recife, autorizado, BB-117. Até Potro, aposta direto, nível 350. Sai da PUCA, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, transponder 506. Avisado. Tá avisando, pessoal, que tá um pouco rodando na frente. Aproximação do outro, chama a torre instaladora, ano 9, decimal 95. 2096, tá? 1096, transfere, boa noite. 1096, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 06 nós, ajuste padrão, 10 no 3. Boa 9081, nossa identificação desse mantém 050, pegar de tapa, chegada a Bomé de 11. Estacionamento da 3197. 1397, autorizando o último modo de protesto. Autorizado por inspecionamento, direita 29. Com certeza é isso aí. Pelo menos dois e no final saiu com o número correto. Juliette, 1096. 9 portão 5, Rio do Ingresso. Juliette, portão 5, 1096. 3197, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 06 nós. Decolando 0, tá, 3197. O 9081 no livre LS, vista para 2000 pés, altímetro 9093, chão estabilizado. Livre LS também estabilizado, o 9081. Zona 97, decolado 30, chame controle Salvador em 120.8. Ok, controle Salvador 208, obrigado. Uma boa noite. Salvador, uma boa noite. Tá 3197, decolado na sua escuta. 3197, contato radar decolagem, tudo mantém o 340 após 2000 letras. Após 2000 letras, subindo ao 340, tá 3187. Desculpa, 3197. Correto. Autorizado Guarulhos, IEB número 0, Tabatane, 340, saída Sambo 1, transição Mosma. Primeira curva direita, transponder 5077. Confirma a saída, Sosa? É, saída Sambo 1, Sierra Alfa, November Victor Oscar 1, transição Mosma. Transição 1 no Mosca, ok? Autorizado 340, Barulhos, Atenção 0, Calvaté, direita após a decolagem, Sambo, Mosca. Então, 1 no Mosca. O transponder 5077, Sambo, 385. 385, só confirmando, Mosca, transição aqui, beleza? Volta pro transição Mosca. Transição Mosca, confirmada 5070, o transponder é 5070. 5070. 5070, valeu, obrigado. Portugal 021 Alpha, Sovereign Inspiration, San Martin Level 210. VLS, 3197, suba restrito ao submantém ao 320. 3197 subindo ao 320, é restrito esse, senhor? Submantém ao 320. Então, restrito? Suba e mantenha, 320, o restrito foi abolido da fraseologia. Ok, vamos entender aqui o que está acontecendo. Nós fomos autorizados 340, a minha pergunta é se 320 é o restrito. Afirmativo, o comandante, está restrito ao nível 320, porém que na MCA 116 de fraseologia tiraram a palavra restrito, por isso que a gente está falando sub mantenha ao 320, porém é restrito. Ah, então tá bom, é porque nós tínhamos sido autorizados, só por isso, então tá joia. 320 vai manter. O 9081, chame o... Na torre de Salvador, em 2895. 2895, manda. Azul 92795. Oi, Salvador, boa noite. É o gol 9081, final. Tá 10, não se escuta. Gol 9081, boa noite. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-10 graus, 062 nós, ajuste no 0-13. Teve pouso, pistão 0, gol 9081. Está na Torre Salvador? Então, início de retoração, curva à esquerda para o 190, o 15 milhas. Go 021 Alpha, centro level 040. Mantém 4,000 feet, se mantém em Salvador 1013. De um minuto para descer do 2795. 1 no solo 37, libera a direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Alfa, Juliette, 07. Pan 3197, chama o centro Recife em 2835, alterna 25, decimal 1. Ei, 2835, 251, obrigado, uma boa noite. Estabilizado. Complete aproximação IRSF3, Bruno Zero, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, bom dia, sabe. Chamei 1895, Bravo. Ótimo. Torre, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, torre. Boa noite, Romeu, Bravo Oscar, tá estabilizado, próximo do externo, facilita a modificação de regras. Prosseguir, visual, com base eletrônica, cabeceira 197, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, plano instrumento cancelado 22339, autorizado, curva pela esquerda, base pela direita, reporte final, pistão no 7, baixado e travado, não atraso no reportar. Faça. Romeu, Romeu, Bravo Oscar, tráfego avistado, ajuste 1-0 no 3, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 0-7 nós. Faça. Gente, forme na curva à direita para bom. Queria seguir um R2 330, série 200 na aproximação. Azul 2795 para o sequenciamento, deverá voar na torre de bombas para adequar a circulação que você vai ver. Tem que autorizar o backtrack, táxi via pista, reposte na táxi para a pista livre. Comandante, tanto 3815 no 8, pushback acionamento. 3815 autorizado, push contra. Autorizado, pushback acionamento, tanto 3815. 3.000 pés, último trem Salvador, 1013. A Torre de Pelo para 3.000 pés, com 0.03, 2.795. É Portugal 021 Alpha, clear final after the approach to runway 10, descent to 2000 feet, Mercedes Salvador 1013, com cidade, Sean Local, as acordes. Decorar a temporada 795 após pelo, vai voar a Duna, descer para 2010, o ajuste de altímetro no 0.3, está autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. 7 pelo Duna, LS X-ray da 1.0, ajuste de 1.0, 1.3, 7.2. Alpha, clear and final approach, tower frequency 18.95. 18.95, FL021 Alpha, boa noite, obrigado. Charlie, WestX Ray, runway 10. Portugal 021 Alpha Heavy, I have you in sight. Clear to land, runway 10, the wind is 110 degrees, 07 knots. Portugal 021. Clear to land, runway 10, Portugal 021 Alpha. Salvador, boa noite, Azul 2795, está avisado, aliás, X-Ray, 110. Azul 2795, boa noite, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Alfa 330 da Air Portugal, toca na cabeceira 10 agora. 7, Azul 2795. Oceana 6310, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final. Portugal 021 Alpha on the ground at 52, turn right and call ground 121 decimal 9er. Ok, try the right and 129er, Portugal 021 Alpha. Azul 2795, vento 110 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso autorizado, 2795. Approved approved tax via Alpha Juliet Stand 11. Alpha Juliet Stand 11, Portugal 021. Christian M, 310, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Pimentão no zero, no três. Azul 2795, no solo 55, libere a direita, chame o solo 1219, mantenha a posição antes da alfa, o azul 2795. Direita, mantenha a posição antes da alfa e solo 219. Da passagem ao Airbus da CAF após cruzar alfa, mantenha a posição após prosseguir para via quilo para o pátio 3, posição 3 Romeu. Quilo pátio 3, 3 Romeu. Gente, aguarde, 6310. Ocean é 6310, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 1110 graus, 079. Zero decolagem. Sente, após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira no zero, tan 38 no 5. Ali mantém no zero, tan 38 no 5. Zero. Decolado ao 57, controle Salvador 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, 08. Controle 6310, decolou no 5. 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca 350. Certo, pronto, 3895. Decolagem autorizada, pistão 0, 120 graus, 21. Autorizada decolagem, pistão 0, 3, 8, 9. 3835, decolado ao 59. Controle, frequência 120.10.9. Boa viagem. 208-3815. A gente está em contato com o Recife, só um minuto. Obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, Santo 3815. 3815, boa noite, contato radar, subavia saída Sanvo 1 para o nível 340. Sanvo 1, 340, 3815, pode vá direto Sanvo Leda? Autorizado, Sanvo. Próximo Sanvo, Santo 3815. Xenene 310, está autorizado, direto Aru. Direto Aru, 6310, obrigado.